já tinha 15 dias que eu estava na cadeira, padre Reginaldo Manzotti dizia: levanta, ei, se te está nessa cadeira, levanta, você vai conseguir. Eu me levantei dessa cadeira de roda e até hoje não estou mais na cadeira de roda. E agradeço muito, obrigado, meu Deus, por ter levantado dessa cadeira de roda. Obrigado, padre Reginaldo Manzotti. Amém, amém. Um abraço ao povo mineiro, em modo particular Pará de Minas. Filhos queridos, eu estou vendo aqui uma filha de Deus no site de Campo Mourão. Por favor, rezem pela minha família. São muitas dívidas e isso está destruindo minha família. Não aguento mais, estou no limite da vontade de fazer uma besteira. Filha de Campo Mourão, tudo menos o desespero. Confie na misericórdia de Jesus. Peça hoje que do lado aberto, rios de lágrimas caiam sobre a sua família. A luz vai aparecer. Bíblia aberta, cartilha de oração. Segunda-feira, povo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe a esquerda. Se alguém te citar em justiça para tirar-lhe a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém obrigar-te a andar 1.000 passos com ele, anda 2.000. Dá quem te pede, e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje propõe superação da violência. Havia sim um mandato no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Porém, Jesus propõe quebrar com firmeza a espiral de violência. Quando você ouviu esse texto, parece difícil imaginar oferecer a face esquerda para ser esbofeteada quando você já recebeu na direita. Parece que não é da natureza humana. Se você recebe, você tem vontade de revidar. Parece até injusto oferecer uma túnica quando você já foi lesado. Parece injusto você fazer companhia a mais do que alguém pede. Porém, o que parece ser injustiça são normas que Jesus deixou para nós, discípulos dele, como cristãos. Qual a finalidade? Jesus quer que nos convertamos ao reino. Jesus quer que vivamos sem violência, não humilhação, sem violência. Jesus quer com esse texto que abramos os olhos, que é possível se relacionar com o próximo sem violência. É a não violência que Jesus está pregando. O reino que Jesus prega e pelo qual morreu é da paz, da harmonia. Filhos queridos, é segunda-feira. E vamos pedir a proteção de Deus, a proteção para todos os dias desta semana. Vamos pedir, Senhor, proteja-nos nas nossas investidas, nas nossas lutas, nas nossas decisões. Recorremos, Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora, abençoe essa semana que começa. As nossas súplicas, Nossa Senhora, proteja todos os nossos passos. Mas livrai-nos de todos os males, dos nossos perigos. Virgem gloriosa, livra-nos, Mãe, de todo perigo. Virgem gloriosa e bendita, Virgem gloriosa e bendita, Nossa Mãe, Santa Mãe de Deus. Peça proteção se teu filho saiu para viajar, se teu marido está na estrada, os caminhoneiros, aqueles que trabalham longe, aqueles que depois vão estudar, que vão sair direto do trabalho para a faculdade, para a escola. Proteja, Mãe. Está começando uma semana, Nossa Senhora. Guia os passos, livre-os na hora de voltarem para casa, nos esconderijos, nas esquinas, nas noites frias e sombrias, livre do traficante, do assalto, do perigo, das emboscadas. Livrai-nos de todos os males, Virgem gloriosa. Virgem gloriosa e bendita. Virgem gloriosa e bendita. Proteja-nos nesta semana, a nós e aqueles que amamos. Santa Mãe de Deus. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai a roupa, as fotos de família, abençoai essa água. E olha, não esqueça, quando eles chegarem em casa, dê a água benta, para que o batismo seja reavivado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia.